A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Matinhas, as melhores quinquilharias. E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Que os automóveis são os bens mais desejados pelo brasileiro, isso aí não é novidade pra ninguém, né? E também não importa a que preço. Seja um presente de Deus, como dizem aqueles toscos adesivos aí, algumas carangas, ou seja por intermédio de um outro apetrecho divino, no caso um carnê de tamanho bíblico, o negócio é perambular, ou melhor, ficar parado nas ruas e avenidas de uma cidade, guiando uma caranga zerada, com a bunda colada ali nos plásticos do banco e tal. Tem gente que não tira os plásticos tem, nunca, tem, né? Por muito tempo, exato. Mas se girarmos o knob do tempo aí para as nossas infâncias, a gente vai lembrar que poucos tinham essa condição, né, de adentrar ali na Vimave e sair com um carro novo, né? Não se viam tantos carros novos nas ruas. Não, até porque o crédito era raro. Exato. Nas nossas antigas ruas, o que imperava mesmo era uma verdadeira frota de poisés, alguns até bem conservados, né? Outros ali carcomidos pela ferrugem, sem alguns itens nada necessários, né? Como lanternas, retrovisores. Pra quê? Faltando um para-choque. Tinha também aqueles remendados, né? Com partes de cores diferentes. Sim. Massa plástica por todos os lados, enfim. Obviamente que tinha muito de relaxo nisso. Mas muitos também não tinham as condições financeiras, né, Walter? Engraçado que naquela época, sim, muitos itens de segurança de um carro não eram obrigatórios. Sim. Por exemplo, o retrovisor do lado direito. Não. Hoje eu não consigo dirigir sem esse retrovisor, mas o meu Chevette não tinha. O cinto de segurança também não era obrigatório, né, o uso. Era obrigatório ter no carro, mas não era obrigatório ser usado. Exato. Mas porque as pessoas também não tinham essa condição de recorrer a um profissional que fez muito sucesso no passado, assim como fazem hoje os cirurgiões plásticos. Obviamente estou falando do funileiro, ou em outros lugares conhecido como lanterneiro, né? Em algumas regiões do Brasil. Ô Walter, você chegou a ter necessidade de reformar alguma caranga e precisar do serviço de um funileiro? Vou falar aqui do meu supracitado Chevette, que eu já falei tanto aqui. Uma lenda. É uma lenda. Uma lenda morta. Aquele carro foi uma esponja de dinheiro, porque eu me lembro que eu comprei, sei lá, por 4 dinheiros. Gastei 6 e vendi por 1,5. Um negocião aquilo lá. Cara, teve uma época que o motor não funcionava. Aí eu troquei o carburador, eu levei no mecânico, muito do filha da puta. Gastei um dinheiro, o carburador não era. Fiz o motor, o carro continuou falhando. Aí depois descobriram que era um pedaço de estopa que tinha dentro do tanque que ficava obstruindo as tubulações. Fica. Aí eu tive que fazer freio e gastei freio, amortecedor, gastei mais uma pilha de dinheiro e em um determinado momento ele começou a apodrecer, né? Porque era muito mais lata do que é hoje. Eu, né, acho que o tratamento dado ao metal, isso, naquela época não valia o peso em bosta. Sim, exato. Porque os carros enferrujavam muito. Era pesado, muito, né? A lata era muito mais pesada, porém enferrujava muito mais. Enferrujava demais. E o carro, cara, parecia que era um carro do litoral, sabe? Que a maresia ia comendo. Aí eu me lembro que eu levei pra fazer a funilaria. Aí o cara falou assim, ah, tudo bem, né? Faltou colocar um outro Chevette do lado e fazer a transfusão das peças. Ele pediu caixa de ar, porque um funileiro adorava pedir, vai ter que trocar a caixa de ar. Eu nunca soube o que era. Eu não sabia que era uma caixa de ar também, mas tinha que trocar. Mas quando ele meteu o maçarico por baixo do carro, o carro começou a pegar fogo. Por quê? O carro tinha uma viga de madeira que segurava o assoalho. Veja e você. Ninguém sabia. Ali disfarçado no meio das ferragens. Foi terrível, cara. Foi terrível. Quando eu me desfiz do Chevette, foi até um feriado. Eu não trabalho todo dia 24 de maio, porque foi o dia que eu vendi o Chevette. Bem, mas que fique claro que reformar um pau velho e nada tem a ver com o que fazem hoje, né, os restauradores, porque as pessoas onde pegam carros antigos e restauram. Tem os martelinhos de ouro que rodam o mundo, né, consertando carros caros. Tem também os adeptos do tuning, né, que também ficou bem famoso, que o Luciano Huck adora tunar carro da galera e tal, aí pegar carro velho e dar. Cara, eu acho isso de uma cafonice é gigante. E tem também, obviamente, as reformas dos carros que sofreram acidentes, né. Mas a gente tá falando aqui das reformas econômicas mesmo, daquela época que faltava grana para comprar um carro novo. Obviamente também não tinha tanta grana para se reformar o carro e tal. Mas essa reforma às vezes era por questão de sobrevivência da espécie. Porque era uma maneira de abaixo custo, né? A gente andar ali em um carro onde as moças poderiam adentrar sem rasgar suas meia calças ali, naquele estofamento ruim. Ou, de repente, pegar um teto numa ferrugem da porta ali, porque... Dependendo dos carros, era possível de se engravidar sentando no banco. Eu tive um Fusca também, e ele era mais ou menos como a Roberta Close, de tanta reforma que foi feita naquele carro. Inclusive, a gente chamava o funileiro da rua, que era o Valdir, a gente chamava de Pitanguinho, porque ele fazia verdadeiros milagres, cara. E tinha também a hipopédia atrás de peça, né, cara, em busca de material barato, e que atire a primeira lanterna quem nunca adentrou um ferro velho atrás de um capô usado, cara. Fiz muito isso. Cara, mas o que isso movimentou a indústria de roubo de carro, hein? Verdade, muito. Eu tenho certeza que você, Alexandre, deve ter remendado e muito aquele fuscão branco, né, com partes de carros roubados. Não, acho que não. O ouvinte Douglas Souza tem uma história muito boa. Ele disse que um tio dele tinha um Monza Hatch 83 e em 1996, veja vocês, 13 anos depois, o Cronos, o deus do tempo, fez questão de deixar o veículo indigno. Abre aspas para o e-mail do ouvinte. Era ferrugem por fora e fungo por dentro. Aí meu tio, aos 40 e poucos anos, ainda sem ter casado, achou que a solteirice dele se devia ao baixo teor de pegabilidade que o carro lhe dava. Resolveu reformar o Monza, que de cinza passou para um libidinoso vermelho. Olha só, Alexandre, trocou até a cor. Zerado. Banco, vidros, lanternas, roda e até a clássica bola do câmbio, né? Que antes continha um caranguejo e foi substituída por uma original. É mesmo, cara. Aquelas bolas de câmbio que tinham coisas mais esdrúxulas. Caranguejo, né? Cirisco. Dado. E Nossa Senhora da Aparecida. E dado também. E dado também. Nossa Senhora da Aparecida jogando dado. Apostando caranguejo. E ele se gabava de ter pago uma pechincha nas peças. Tudo adquirido de um duvidoso comerciante da Cursino, famosa rua paulistana de comércio também duvidoso de peças de carros. É verdade. Menos de um mês rodando com o carro novo, ainda sem ter pego nenhuma mulher, né, ali no seu novo abatedouro. E o carro foi apreendido, Alexandre, por uma blitz. Olha só. Veja você, a numeração de chassi nos vidros, ela era de um carro roubado. Que pariu. A vacina de roubo, né? É. Segundo o ouvinte, o tio dele passou um mês na cadeia respondendo por receptador. E o mãozão deve estar reapodrecendo até hoje em algum pátio da Polícia Militar. O Eduardo Santos disse que o pai dele demorou quase um ano para reformar um Corcel 2. A primeira viagem com o carro recém-saído da oficina seria para Aparecida do Norte para agradecer pela caranga renovada. E dar uma benzida. Benzer a chave e o documento. Benzer a chave e o documento, e se você pagar um pouquinho pro padre, ele até joga uma água benta dentro do poçante. Acontece que... No meio da rodovia Dutra, o assoalho todo se soltou. Aí a família! E quase que a família morreu. Ele falou que a mãe dele quase perdeu o pé, cara. Eita, Flintstones! A Camila M. Matos disse que um tio dela, que é funileiro, chegou a reformar muitos carros pro Emerson Fittipaldi. Sério? É. Mas o Emerson Fittipaldi sempre teve dinheiro. Mas segundo ela, e fala aqui que o Emerson Fittipaldi uma vez quis pagar um serviço feito em um gordinho com um capacete. E o tio dela mandou ele ver o capacete naquele lugar. Não, isso não deve ter acontecido. O Diógenes Antonucci, ele deixou o seu Santanão reformando por 6 meses. Na saída da funilaria, uma esquina depois, um bêbado em uma Brasília o acertou de frente e deu PT no Santana. Ei, caceta. Putz, cara. O ouvinte Fernando Sandes nos mandou um e-mail dizendo, abre aspas, em 1997, meu pai tinha um Gol batedeira ano 84 e tentou frustradamente reformá-lo e deixar com cara de um novo. Caramba. Nesse caso, o novo era um Gol bolinha. O pai do cara queria transformar um golzinho batedeira num bolinha. Que ótimo. Óbvio que não deu certo, né? Pois se a própria Volkswagen demorou 15 anos para conseguir aquela revolução, por que um velho sem dinheiro faria? O pior que ele ia remendando as peças que nunca se encaixariam. Começou então a juntar peças de outros carros. Meu, que inferno. Para-lama do Corcel, lanterna do Passat. Que derrota. Quando findou a reforma, o que deveria ser um Gol bolinha, mas parecia com uma biga. O rickshaw. Que minha mãe se recusava a andar dentro de tanta vergonha. Ô pessoal, o Facebook é Agente em 86, o nosso e-mail é falecom@agenteem86, que é pra você mandar histórias, mandar dicas de episódios, tudo falando de memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. Toda segunda e quinta-feira nós temos um episódio novo para vocês. Quem deu a dica desta vez foi o Newton Tinoco. E nessa semana, Alexandre, os ouvintes do Agente 86 terão as últimas oportunidades para se inscreverem no nosso episódio de aniversário. A gravação vai ser nesse sábado, dia 10. Não ainda dá tempo, mande e-mail para falecom@agente86.com.br. Coloque no assunto, eu quero participar. Prometo que é a última vez que eu vou falar do meu Fusca nesse podcast. Até porque é o momento que eu tive que me desfazer dele, né? Obviamente ele precisava da última reforma, assim como você falou. Pra vender? Do seu Chevette, você precisava dar uma reformada pra vender ele, pra ver se conseguia um valorzinho melhor. De banana verde. Isso. E estava eu me preparando, juntando uma grana aí pra dar essa reformada na caranga, e ele estava estacionado na rua, e eu ouvi uma explosão. Eu estava no trabalho, daqui a pouco vejo uma garota entrando correndo, assim, pra minha sala. Ela falou assim: coitado de você. Eu falei assim: o que aconteceu? Ela falou assim: explodiu o transformador do poste e caiu em cima do seu carro. Não. Cara, na época tinha um Kadett S zerado na frente, um outro carro de valor grande também atrás do meu carro, e o maldito transformador caiu justamente em cima do meu Fusca. E a Eletropaulo pagou? Aí as pessoas: não, mas a Eletropaulo paga, vai nessa, é só você acionar os caras que eles pagam. Aí eu falei: ah, beleza, vou reformar o carro inteiro agora, nas custas da Eletropaulo, e daí depois eu vendo ele, não vou gastar um centavo. Fui lá, gastei uma grana, enchi o funileiro de cheque e as peças e tal. E tô até hoje na justiça esperando a Eletropaulo me pagar. Nunca te pagou? Nunca me pagou um centavo. Tome, trouxa.